Todo mundo pegou a cidade, reclamou. Deus, essa responsabilidade, Ele não me deixou, não vai me deixar sozinho. Deus está comigo e vai me dar força até o final dessa fase, até o fim de realizar tudo o que eu estava fazendo na minha vida. E quando a minha vida não veio, e não desisti, e as pessoas falam assim, puxa, nunca mais você consegue. O carnaval, eu quebrei o pé. Eu quebrei o pé, com uma cadeira de rodas, com uma muleta, com uma quebrada, aí hoje eu falo, filho, você não se dançou. Eu estou com cara tão suja, todo chato. Mas eu não esqueço de sorrir, gente. Eu acho que a gente tem, nós que estamos aqui, temos que sorrir, porque a vida é uma grande chance. E aquelas pessoas que estão sempre reclamando e não conseguem ver nada com doçura, nada com amor, nada com carinho, elas estão muito, muito acontecidas no tempo. Porque quando você tem amor no seu coração, você é capaz de olhar com ternura para as pessoas. Você é capaz de fazer a crítica. E mesmo fazendo a crítica, você compreender o que permitiu que tal coisa não acontecesse. Fazer a crítica construtiva de quem quer construir uma cidade melhor. Mas muita gente não quer. Porque muita gente sobreviveu de roubar essa cidade. Sobreviveu de alterar essa cidade. Então muita gente não quer que essa cidade dê certo. Mas a respeito dessas pessoas, vão ter que engolir. Porque combatam, tendo cada um certo em nosso Deus. Eu preciso de uma oportunidade. E quando você morrer, dois anos, para aumentar, começando o segundo tempo agora, e dois anos de governo, nós temos o melhor na história de tudo. A figura do cobrador, da cobradora. É um emprego que está destinado para as mulheres, principalmente, porque essa cidade nunca tem emprego, nunca deu emprego para as mulheres. E a maioria, mulheres, 10% das vagas para cobradores de necessidades especiais foram vários empregos. O pedido do secretário de desenvolvimento, as indústrias não empregavam mulheres. direitos dele. Uma escola para o pobre, melhor que uma escola de rico que paga milhares de mensalidade para estudar. Essa é a nossa escola aqui em Matão. E para, os professores receberam mais bons e, como o nosso secretário aqui deixou claro, até o final deste ano, todos os alunos da rede pública, todos vão ter um notebook. E eu queria dizer o seguinte: não é um computador que vai ficar dentro da sala de aula, que ele vai usar, aí vai ter um sinal, a aula ele vai para casa, no dia seguinte ele volta para usar. Não. Ele vai botar na mochila, vai levar para casa dele, vai botar no pai dele, no irmão dele, vai fazer vestir na casa dele. É um instrumento que o aluno vai poder usufruir com a própria família. É dele, é uma propriedade, é como se fosse um livro, esse livro. Que o aluno pega, fica com as mãos e, quando ele termina, ele passa para o outro aluno. Quando ele estiver na nossa escola, ele vai ter acesso à internet e vai ter computador. Isso não existe em nenhuma escola do nosso país. Não sei, mas vai ser muito bom. E esse é por isso que aquele problema que vocês viram, que eu disse aqui no começo, né? As torneiras, o azulejo, na padaria não. Não é que o azulejo que vai cair, não. É de primeira qualidade. A brigada para o sanitário é de primeira qualidade. Não é porcaria que nós colocamos aqui, não. Por isso eu falo: quem quiser investigar no governo, fique à vontade, investiga. Investiga porque nós queremos ser fiscalidade pelo trabalho, pela sociedade. Sabe por quê? Porque nós fazemos as coisas certas. E queremos a fiscalidade. Eu queria que o meu projeto aqui, o nome do meu amor, para que eu não fizesse aqui, o meu deixar uma palavra. Porque a gente que quer ter a internet é falar, ouvir e ouvir. Mas, aí, então, a política de educação, gente, é a política. Se você olhar para a carinha do seu filho, quando está na escola, e dizer: mãe, eu estava muito feliz na minha escola, estava fresquinho, eu usei computador, tinha elevador, tudo, enfim. Gente, isso mexe com o estilo da criança. Isso é importante. Eu lembro que eu dava aula, na minha universidade, na minha casa, tocava o sinal, aqui é aquele sinal que parece uma... Eu acho que eu vi, né? Tem algumas escolas que ainda tem. Thank you. Bom, eu tenho que encerrar. Tem uma coisa para dizer.